Salvador, boa noite, Martina, 230. Okay, 230, stand by to clearance, prepare departure Momo and Zenit transition. Okay, standing by to clearance, American 230. Autorizado, 3170. American 230, red to copy. Affirmative. American 230, cleared Miami, flight level 360, via Zulu 20, then according to flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff left turning. Departure is Momo, and transition is Nenin, November Echo, November in Jamaica. Call code is 5472, departure control 120.80. Okay, American 230 is cleared, the flight level 360, upper Zulu 20, then as filed. We'll depart runway 10, left turn on the Momo, departure with the NN transition, depart 5472, and departure is 120, that's flight. Let's call it from work for the setup and push, American 230. Controle Salvador, bom dia, o SAM 3520, informação Delta. 3520, bom dia, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 018. Na chegada a Mari para o 050, SAM 3520, poderia voar Mari ou Itaco? Autorizado Duna, SAM 3520. O 3520, voando Duna, obrigado. Assinal visual 3170. 3170, completo o sinal de procedimento, chame 2 Salvador. 118 decimal 95. Boa noite, bom trabalho, 3170. Salvador, muito boa noite. O SAM 3170 estabilizado, baixo travado e avistado. 170, ajuste no 08, pouso autorizado, pista na 0, vento 160 graus, 10 mais. Livre pouso na 103, 170. 3170, solo 04, direito 121, decimal 1, é o solo. 3-1-1, livrando, 3170. Solo 3170, livrando, você escuta. No 70, boa noite, táxi autoridade via Alfa, Juliette, remota 12. Juliette 12, remota 70. Hotel Papá, boa noite, prossiga. Boa noite, Gabriel, autorização Gabriel 044, 0840. Qual o local de estacionamento e a pista de decolagem? Para o pátio 4, decola 17. O Papa Romeu Índia, até Papa autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, nível 080, decola da pista 17, curva à direita, contra o perfil de saída Coral, após DCT Ilhéus, Raíra, voo conforme rota. Achana 5473, controle 1-20.8. Autorizado o Gabriel 080, decola na parte da direita, fora a raíça 5473-1208, Jota Papá. Em Jota Papá, cotejamento correto, qual foi o B? Batuta. 02, pressionamento, táxi e decolagem, chama a torre 1-8-95, ajuste na 0-8, agora bom voo. 18-95, boa. Autorizado o treinamento, chegue pronto para o táxi. 3520 estabilizado. Afirmativo, estabilizado, 3520. Sete final do procedimento, chame Torre Salvador, 118.95. Torre Salvador, 1895. Obrigado, até daqui a pouco. Não pouso. Salvador, one North American 230, stand 114, push back engine start. 520, PLS 3520, bom dia, ajuste 90 no 8, pouso autorizado, pista 90, vento 160 graus, 90 nós. Autorizado, pouso, pista 90 no 8, 3520. Salvador, boa noite, American 230. America 230, go ahead. Yes, sir. Requesting engine start and pushback from stand 11, please. Cleared. Call before deck. Roger, clear for pushback and engine start. Hotel Papá, até Oscar, é bom de Pana Ingresso. Obrigado, ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem de Hotel Papá. Preparamento pronto, vamos para o Hotel Papá. Solo aos 27, direita no 211, solo. Direita no 211, solo. Solo Salvador, muito bom dia, é o DAN 3520. Tá 3520, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, tá 3520. 507, Índio Papá. Índio Hotel Papá, decolagem autorizada. Pistola 7, o vento 160 graus, 9 nós. Decolagem, Índio Hotel Papá. Hotel Papá decolou 29, controle 120, decimal 80. Boa viagem. 208, Índio Hotel Papá, boa. 7 over American 230, ready for taxi from Sam 11. Índio Hotel Papá Romeo, Índio Hotel Papá. Papa Romeo, Índio Hotel Papá, bom dia, contato radar. Submantém o nível de voo 080, vou direto curar. Ascensão 80, direto coral, Índio Hotel Papá. Siga 3530. Só para sua informação, vamos manter a posição devido a não ter balizador na posição. Ok, estou ciente, mas vou mostrar. Grato. Pois, parking on gate 03, ok? I'm sorry, say again. Attention to an Airbus from Tan, parking on 03. The traffic is just waiting for a finger operator. Okay, we'll wait for him to park before continuing. Salvador, American 230 is holding short, ready for departure. Roger, America 230, clear to line up at the Cox, 1010, winds 160 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off on runway 10, American 230. Michael 230, airborne at 37, contact approach frequency 120.80. 120.8, good night, American 230. Departure to control, American 230, passing 1600, for flight level 360. American Airlines 230, radar contact. Climb to flight level 360 via Momo departure. Climb 360 via Momo departure, American 230. American 230, call Recife Center 125.45, if unable 126.85. 12545 and 12685 for American 230, good night. Seu papá está agora oral, tem serviço radar encerrado, 080, chame o controle Léo, 120, décima 1. 201, seu papá grátis. dia, o Zan 3520, posição 6, gente da Epson para cópia, João Pessoa. Cruzeiro, bom dia, pronto. Prossiga, Zan 3520. Cruzado Serra Bravo, Juliette Papá, nível 190. Decolagem pistão no zero curva esquerda. Perfil de saída Pucajama após DCT Aracaju. Após Aracaju prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5503, controle 120.80. Gente, autorizado, João Pessoa, rota com. Conforme, decola 10 Puca Jamaru, DCT, transforma 5503, controle de saída em 1208. Só por fim, disponível, por gentileza, aqui nós temos repetitivo 330. Eu tenho aqui 190, agora a coordenação com o centro. Guardando, TAM 3520. Tan 3520, me escuta? Prossiga, Tan 3520. Está autorizado, 330 para João Pessoa. Autorizado 330, grato Tan 3520 para o feedback e está autorizado, já posso o táxi. Tomara para o táxi, Tan 3520.